Eita, moleque. Ó. Daniel Alves teclado ao vivo. Ao vivo. Chate funk. Oi. Oi. Chega gato preto. Já tô por aqui, potência. Ó. Daquele jeito. Ela louca de tesão e eu botando com carinho. Não pode gritar amor, tem que gemer bem baixinho. Que o coroa tá em casa e não pode escutar. Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar. Vou ligar o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar. Olha a menina, tá mais nem que ser escondidinho. Eita, moleque. Papai tá em casa e não pode ter barulhinho. É só fofaco no selinho. Vem devagarinho, é só fofaco no selinho. Chupa dar um pouquinho mais. Devagarinho, devagarinho. Vai estar a fim de transar, mas tem que ser escondidinho. Chupa dar um pouquinho, minha amiga. Papai tá em casa e não pode ter barulhinho. É só fofaco no selinho. Vem devagarinho, tá bom, canta sozinho, vá. E eu lutando com carinho. Não pode gritar amor, tem que gemer bem baixinho. Que o coroa tá em casa, ele não pode escutar. Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar. Mas liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar. Mas a vida dança, mas tem que ser escondidinho. Papai tá em casa, não pode ter barulhinho. É só fofaco no selinho. Vem devagarinho, é só fofaco no selinho. Vem devagarinho, mas a vida dança, mas tem que ser escondidinho. Papai tá em casa, não pode ter barulhinho. É só fofaco no selinho. Vamos junto e misturado, meu patrão.